a chance pra recomeçar. Só quero que você entenda, momento para conquistar a forma que você me quer, me desvia do seu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer, isso é tudo pra você. As palavras me dão uma certeza, mas escuta a minha intuição. Ronaldo, TV Mania, Morada Bahia.